777, passa nível 120, chame Recife no 264, alterna 1288, gol 1777. Câmara Recife 264, alterna 288, gol 1777. Salvador, muito bom dia, o azul 4107, se aproximando do ponto espera da 28, está pronto para a decolagem. Paratango Kilo, Quebec Céa, traço na sua retaguarda, um aeronave de pequeno porte mantendo 1.500 pés, será ultrapassado por ele pela esquerda. Pera, pediu o azul, mais nada. Mantém o ponto de espera, comandante. Ok, vai manter o ponto de espera, azul 4107. Tá 3206, complete final RNAVE, chame torre 7186. 26. 754, reautorizado nível 040. 754 é o 040. Comandante, o 732 no meio, alvo 320, já está no externo, ok? Ok, então. Aguardando que o tráfego está no visual aqui. Afirmo. O segurança, mantém aí, porque nós não temos uma saída rápida nem nada na 28. Só aguarde mais alguns instantes, ok? Ok, aguardando aqui no ponto de espera da 28, o azul. 32 no meio, passou Serra Vítor 364, já reduzido. Ciente, avistado, autorizado pouso, pista livre, sem os últimos 90 metros. O vento é 230 graus, 8 nós, o ajuste é 1013. Livre pouso, 32 na meia. Bom dia, Web 6721, passa 165, autorizado até o 150, vai prosseguir na descida. Web 6721, nossa identificação, chegada a CARI, desça nível 050. 050 na CARI. Zona 754, confirma indicada. 250. Web 6721, inicia a redução para 250 nós. Reduzindo, 6721. Eu chamei Recife no 264, alterna 1288. 264 ou 1288, tá? 3191, Santa 32 no meio, solou, levando a pista agora, chame 121 decimal 9 sem ingressar na Alfa. 219 sem ingressar na Alfa. Azul 4107, a linha decola sem parada, o vento é de Isso, 30 graus, 109, ajuste 1013. 10 na 13. Líder, né, Nicolau Azul, 4107. Inicia a RNAV 28, sim. Ajuste Salvador no 013, gol no 754. 013, ok. Vai engraçar no embalado, vamos estando, aqui no Cabal Serra. Capitão, o Kilo, Quebec Serra, visual na pista? Apenas isso, Quebec Serra. Para engraçar no circuito, chame torre 118.6. Quebec Serra. Bom, Salvador de Kilo, Quebec Serra. Siga, comandante. Parado, avistando. Esquilo Quebec Serra, completa aproximação para a final da 17, sujeita 360. Afirmativo. Vamos seguindo, sujeita 360. Chegada cara e desça nível 050. 06021, reautorizado nível 0401. 0401, Admin 721. Petrão, Juliette, Charlie, Zulu. Diga. Ah, pronto, Petrão, visual 40, senhor. Juliette, Charlie, Zulu, mantém 1500 pés, reposto na rotatória. Zulu. Ele 6721, iniciação para 2209, número 2 para o pouso. 220, Admin 417, pode tomar controle? Azul 4107, decolado agora ao Zulu 8, chega o controle. 119, decimal 35, Azul 4107. Decimal 35, obrigado. Controle Salvador, muito bom, boa tarde. O Azul 4107, passa 1500 pés, a sua escuta. Azul 4107, contato radar, subo nível 360, saída Goles, ao. Ok, botão radar, vou levar o Azul 407. Agilize o pouso na 17, o vento é 240 graus, 07 nós. Acabou de ser agilizado, 3 milhas. Afirmo. Quatro do Luna, vertical da rotatória. Visão com a pista. Afirmativo. Gente, para ingresso no circuito, chame torre 7186, Juliette Charles do Lula. Zulu. 5-4 estabilizou. 754, complete final, chame torre 118.6. Obrigado, 18.6. Web 6721, reautorizado 2000 pés, ajustando 0.1.3. Após cara e na proa de lama para procedimento de RDMA da pista 28. Após cara e lama, descendo 2000, Web 6721. Estabilizado, Web. Via. Azul 4061 autorizado, Campinas nível 360 via Upper Whisky 58. Decolo da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à esquerda. Subida gole, Eval após Sagaz. Frequência do controle 119.35, transponder 5131. O 4061 autorizado, Campinas 360, Upper Whisky 58. rápido, colando da 28, mantém pro até 2000 pés, curva esquerda, saída gole, valsa H. É o controle 1935, transponder é 5131, para o azul 4061. Azul 4061, correto, portão 09, sempre pronto para o push e acionamento. 4061. Rubão. Autorizado pouso, vento 230 graus, 10 nós. Me pouso ao 754, basta lá. Azul 4107, subo restrito nível 300. Ok, 300, restrito azul 4107. Zulu, é a linha agora para a pista no 7, agilizada. Zulu. DB721, inicie redução para a aproximação, era mais que o P7, um Boeing 737, pagou. Reduzindo 6721. Qual é o ajuste, cara? Ajuste Salvador 1013, Leve 6721. 1013, obrigado. Azul 4107, passa nível 110, chame Recife no 264, alterna 1288. 264-288, bom dia. Rolou. Agilize. Rolou. 1754, solo de Salvador, agora. Livre à esquerda, mantém a posição na intenção que o senhor livrar. Antes de ingressar na Alfa, chame tu aí, o resto é um solo, 121, decimal 9, gol no 754. Já livrando, esquerda do 9, gol no 754. Afirmo. Solo, Salvador é o gol no 754, boa tarde. Gol no 754, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette para 08, gol no 754. 001, não confirme indicada. 259. Inscrição para 2209, número 2 para o pouso, então 8001. 2209, então 001. Web672 ano estabilizado. Afirmo, Sandra. Complete final, chame torre 118.6. 18.6, obrigado, até volta. Boa tarde, Web 721, baixado travado, final VOR21. Web 6721, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, o vento é 210 graus, 149, ajuste é 1013. Guardando 6721. Se bota com a rua, final curva do 97, baixar o travado. Metalizula, autorizado pouso. Autorizado final, reporte avisado, até 801. 2013. Autorizado final, reportará estabilizado, está 8001. Pátio, Juliette Charles Group. Autorizado no solo, considera esse relógio 2000, frequência livre. Jet 6721, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 099, check trem de pouso. Livre pouso, 6721, baixado travar. Jet 6721 no solo aos 27, agilize o táxi livre na Taxiway Charlie e chame o solo em 121 decimal 9. Livrando a Charlie, chama 219, 6721, tá bom. Jet 6741 com a informação Quebec. Minha 741 confirma o nível 340? Afirmo. Será agora, né? Já será pago 30 mais 100 segundos, já tem a sua autorização. Aguarde cópia. Sente da Quebec? Sente da Quebec. Só para confirmar, a saída é da El, né? Confirme? A saída confirmando é da El. Gole. Gole, obrigado. Fala, Mercedes 21 livrou, bom dia. Bom dia, prossegue até o portão meia dúzia, vê Juliette, Mercedes 21. Meia dúzia, Juliette, web 6721, tá lá. Mercedes 41, pronto, cópia. Prossiga. O objeto 6741 está autorizado Guarulhos, livre voo 340 via Upper Whisk 50. Decolada 28, após a decolagem, mantenha a proa até 2000 pés. Após passar 2000 pés, executa a curva esquerda na saída Gole, Neval Eudes. 5126, transponde o controle 1 no 9 decimal 35. Pleno, complete final do procedimento VR e chame torre 186. 186-001. 50. Gole, Eval, Eudes. Decolada 28, mantém proa até 2000. Após 2000, curva à esquerda. Confirmando transponder 4635, 11935 ao controle de saída. Negativo, transponder 5126. 5126. 001. Tá 3174. Só papá. Tá 3566, assina identificação, chegada CARI, desça nível 060. CARI 060, solicita também o RNAV 28. Gente, aguarda a autorização, tá 3566. Para o 060, confirmo? 3566? Confirmo. Seguindo pelo 060, está 3566. 3174, autorizado nível 040. 040, está 3174. Transição, bom, Israel após DCT. 0123, transponde padrão, controle 19.35. Sei como é que segue, cotejamento correto, confirme o POB. Confirme. 1-0. 1-0, bode ciente para acionamento de táxi, torre 186, bom voo. Vou na proa do Serra Vitor 362, descendo ao nível 050. 050 na proa do Serra Vitor 362, tá? 3566. No solo aos 33, libere próxima à esquerda e mantenha a posição antes da taxiway alfa. Chame o solo em 1-2-1-9. É, gente, livrando à esquerda, chama o solo 219-8001. Correto. Salvador da 8001, livrou pista na sua escuta. 8001 prossegue via Alfa, ingressa Juliette, posição 1-1. Alfa e Juliette para 1-1, então 8001. Autorizada a Renave, aposta estabilizada. Autorizada a Renave, aposta estabilizada, são 3 da nossa espada. 74 inautorizado, puxe back acionamento, 04 portão, reposte quando pronto para o táxi. Portará para para o táxi Webjet 6741. Bolo 941, assina identificação, chegada Cari, posição nível 060. Chegada Cari 060, aí você tá o GPS da 28. Sente Bolo 941, da presente Buena Porto Serra Vitor 362, aguarde autorização para final em nave. Ok, Evandro 362, aguardando autorização para efetuar. No 74, desce pra 2500, ajuste 1-0-3. Afirmativo, 2500, 1-0-3, compreendo a Renave, 3-1-7-4. 4-0-6, autorizado, posicionamento 09, reporta táxi. Autorizado, reportarei táxi. Reautorizado nível 040. 040, 3566. Gol 941, reautorizado nível 050, Gol 941. 050, 941. Bruno 941, confirma indicada. 265.